Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Alô, alô, W Brasil, aqui é Tatiane Damasceno, da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Aqui é a Fafi Prado falando com vocês. Olá, querides. Você que é nosso parceiro, parceira, parceire, sabe que nós somos da Ninquimpa, como o Tati já bem colocou. E nós estamos aqui no nosso programa Diáspora, a cor da nossa cultura entre encontros e redes, no nosso terreiro de discussões e bulimentos. Hoje aqui com a gente também, Simone Alves de Souza Santos, microempreendedora na área de alimentação. É voluntária na ONG Iura, do Instituto Celina Santos. Nascida para o Orixá em 2008 como filha de Oxumaré com Oiá e é mãe de um menino e uma menina. Dê o seu salve aí, Simone Alves. Muito feliz de estar com vocês participando. Bem, hoje a gente falará sobre os Itãs. O que são os Itãs? Sim, os Itãs é um termo em Urubá, né? Para um conjunto de todos os mitos, canções, as histórias e outros componentes da cultura dos Iorubás. Dentre todas essas histórias contadas sobre essa cultura desse povo lindo, a minha preferida, os meus Itãs favoritos são os de Iansã. Simone, querida, para a gente começar aqui contando um pouco da história desses mitos, né? Como que eles começam a se organizar? É uma história para cada orixá? Sim, as histórias contadas classifica para cada orixá, né, o nascimento deles nas suas cidades, né, quem domina a água doce, a água salgada. É dividido para cada orixá. Importante também que a gente coloque, né, Simone, de que os Itãs, né, porque assim, a gente já teve aqui, né, a maravilhosa Mãe G, né, falando do Candomblé Queto, né, e ela trouxe aqui pra gente uma conversa sobre o Candomblé Queto e os Odus, né, enfim, eu acho que a gente pode primeiro colocar, né, que os Itãs, eles fazem parte do Candomblé Queto, né, e tem uma relação intrínseca, assim, né, com os Odus. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, por favor. Sim, para nós, né, de Queto, o nosso criador, que foi Olodumare, que é Olodumare, fez essa divisão, né, do nascimento dos Odus e do nascimento dos Orixás. E tem muitos Itãs relacionados a isso, né, aos 16 Odus, que são os principais que a gente... da continuidade dentro do jogo do oráculo, né, de Ifá, e para destinar, né, cada pessoa, seu destino, seu caminho. Poxa, muito legal, Simone, conhecer um pouco, né, dessa história, da raiz, né, dessa origem toda. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão... são mitos, né, como você falou no começo, são mitos, canções, histórias... Né, sempre passadas, transmitidas no âmbito familiar, né, de mãe para filha, de pai para filhos. E aí como que se dá, no caso assim, hoje em dia, como que nós podemos entrar em contato com essa sabedoria, essa sabedoria dos Itã? Eu achei curioso que, pelo que eu entendi aqui nas minhas pesquisas, o Itã, ele é um termo que pode ser usado tanto no singular quanto no plural, né? E eu gosto um pouco dessa realidade que foge um pouco do que a gente já vem aprendendo nas escolas coloniais, né? Essa ideia de que o Itã, ele pode ser um termo também plural, Ositã. Sim, com as misturas dos povos, quando chegou aqui no Brasil, né? Pra gente, que foi a formação da religião de Candomblé, histórias misturadas, contadas, então tem pessoas que não acreditam a fundo no Itã. Mas ele é muito passado como aprendizado, né? Como trocas de experiência, de exemplos, que a gente é ensinado para passar para os filhos. A minha avó mesmo me contava muitas histórias, me dando como exemplo e força, né, de vida para continuar, um exemplo para seguir. Muito lindo, Simone, né, trazer isso, né, como um... Porque é isso que eu acho que são os Itãs, né, quer dizer, que eu acho não, que são os Itãs, né? Porque se o mito é o que traz o fundamento de um conhecimento, de uma sabedoria, os Itãs, eles estão aí para nos mostrar, né, os caminhos já seguidos pelos nossos ancestrais, né? Muito espetacular, né, saber que tem, que mesmo o Candomblé, né, ser uma organização, né, uma filosofia de vida, como coloca Mangê, né, uma organização política, social e cultural dessas Áfricas aqui nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil, é reconfortante saber que, vindo de oralituras, né, porque o Candomblé não veio como no cristianismo, através de uma Bíblia, ou do islamismo, através do Alcorão, ou de algum livro. Ele chegou até a gente a partir de oralituras, ou seja, da oralidade. Então, que potência tem isso, né, os Itãs, né, porque ele chegou até a gente a partir dessa oralitura, dessa oralidade. Espetacular, muito lindo. Amores e amoras, e aí, estão gostando dos nossos bulimentos? Então daqui a pouco a gente volta. Um dia, Ogum estava cansado do trabalho de ferreiro na cidade e resolveu abandonar tudo e viver livre na floresta. Logo que os orixás souberam da fuga de Ogum, foram atrás dele para convencê-lo a voltar à cidade e ao trabalho, pois ninguém podia ficar sem os artigos de ferro de Ogum. Mas ele não ouvia ninguém. Queria ficar no mato e colocava para correr quem se aproximasse. Foi quando uma bela e frágil jovem se ofereceu para trazer Ogum de volta à cidade e ao trabalho. Era Oxum, a bela e jovem voluntária. Os outros orixás deram risada dela. Tão jovem, tão bela, tão frágil. Ela não teria chance alguma. Mas Oxum insistiu. Disse que tinha poderes que os demais nem suspeitavam. Assim, Oxum entrou no mato e se aproximou do local onde Ogum costumava ficar. Oxum começou a dançar como o vento, e do seu corpo desprendia um perfume arrebatador. Ogum foi imediatamente atraído, mas se manteve distante. Ficou atrás dos arbustos e de lá admirava Oxum. Oxum o via, mas fazia de conta que não. O tempo todo ela dançava e se aproximava dele, mas fingia sempre que não dera por sua presença. Ela dançava e o atraía para si, e ia sutilmente tomando a direção da cidade. Ela ia na frente e Ogum, sem perceber, a acompanhava, hipnotizado por tanta sensualidade. Quando Ogum se deu conta, eis que se encontravam ambos na praça da cidade. Os orixás todos estavam lá e aclamaram Oxum em sua dança. Ogum estava na cidade. Ogum voltara. Acabamos de ouvir o Itã Oxum e sua dança para Ogum. A produção desse áudio e também é um vídeo foi produzido pelo pessoal da web Rádio Toques de Axé. Eles possuem, gente, um canal no YouTube com outros Itãs e também uma página no Facebook, Twitter e Instagram. Gente, é muito bacana. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Olá, eu sou o Gustavo de Mogi das Cruzes. Eu escuto, aprendo e adoro o programa Diáspora, Cor da Nossa Cultura, em Encontros e Redes. Valeu! Queridos, dando um breakzinho aqui nos nossos bulimentos para convidá-los a participar do nosso percurso Macamba Faz Mandinga, estratégias de encantamentos para uma educação que se alimenta de vida, que vai acontecer no dia 28, 29 e 30 de abril. Todas as informações para essa inscrição estão no nosso site, nas nossas redes sociais. E também, amores e amoras, pedindo aqui encarecidamente para que continue usando máscaras, álcool em gel, evitando aglomerações, quem puder, porque assim, nos manter vivos nesse momento é o maior ato de resistência que podemos ter. Bora lá. Diáspora. Estamos aqui com a nossa espetacular Simone Alves de Souza Santos, conversando com a gente, né, bulinando aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, né, sobre os Itãs. E a gente vai para as considerações finais, e eu vou passar para minha amiga Fafi, para ela dar aqui o start para essas considerações finais, né, onde a gente ainda pode dar aqui, né, um cheirinho, né, como diria minha avó, um cheirinho do que mais faltou, enfim. É com você, Fafi. Então, eu queria dar um cheirinho aqui com vocês, pensando nessa vivência, né? Como é que a gente tem vivido essa tradição de sentar em roda, de contar história, de propagar memórias, né? Num sistema tão louco que a gente vive, de pressa, né? De tecnologias que são tantas e, às vezes, tão pouca a presença. Então, só esse último comentário, Simone, por favor, se você puder aí falar desse sistema de comunicação oral, dessa importância da gente preservar um tempo dilatado, né? Um tempo que se estenda para a gente poder vivenciar mesmo, né? Essa tradição das histórias aí e de uma presença coletiva, mas de mais qualidade. A gente aproveita as oportunidades dentro de barracões, né? Sempre escutando o mais velho, né? Falando as histórias contadas. E tá passando os anos, a gente vai criando, né, oportunidades para passar isso. Para as crianças, reúne as crianças, conta as histórias do jeitinho para eles entenderem. E para não deixar, né, cair em esquecimento. Por mais que tenha muita informação dentro de redes sociais, em livros, mas o contato, né, falado é muito mais importante, eu acredito. Nossa, Simone, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui com a gente, por essa aula sobre os Itãs. E eu gostaria de fazer uma indicação aqui para nós todas e também para os nossos ouvintes, que é um livro bem interessante que eu achei, chamado Itã dos Mais Velhos, Contos, de Rui do Carmo Póvoas. Foi publicado pela editora UESC. Parece ser bem interessante o livro. Eu dei uma folheada aqui, né, um livro digital. Está disponível para fazer o download, né? O endereço digital é uesc.br/editora/livros-digitais Itã dos Mais Velhos. No mais, eu gostaria de agradecer o dia de hoje. O programa de hoje foi muito interessante, muito bacana. E obrigada a todos os ouvintes aí e principalmente a Simone. Um beijo para vocês, beijo meninas também. Eu que agradeço, espero ter ajudado um pouquinho e desejo que meu pai Oxumaré e Deus e todos os orixás abençoe a todos no dia de hoje, que por sinal tá muito lindo. Muito obrigada meninas, obrigada aos ouvintes e Simone, Um abraço enorme para você. Muito obrigada pela tua participação aqui hoje com a gente. Só faz aumentar a nossa vontade de estar juntos, né? Assim que a gente puder estar juntos novamente e estar em roda, podendo compartilhar essas histórias, essas memórias ancestrais, e que multiplique, que elas cheguem aí em muitas crianças e muita gente. Um grande abraço para você. Obrigada. Querida Simone, gratidão profunda por essa dose de garrafada espetacular, bulimentos importantes e muito incríveis, né? Para a gente buscar aqui, continuar a trilhar, né, essa trajetória de criação dos nossos próprios conhecimentos. E, querides, é isso, por hoje é só. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.